Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, divulgada pelo IBGE, relativa ao ano de 2015, mostra que a taxa dos que usaram drogas ilícitas aumentou de 7,3% para 9%. Já um relatório europeu sobre drogas 2016, tendências e evoluções, estima que em 2014 pelo menos 6.800 pessoas morreram de overdose. Overdose, sobretudo associada à heroína. Quem está na linha e passa a conversar conosco é o psiquiatra e professor da pós-graduação em psiquiatria da Faculdade IPEMED, o Dr. Alexandre Pereira. Dr. Alexandre, um bom dia. Bom dia, Elias e seus ouvintes. Os números são alarmantes, preocupantes. Heroína, que parecia que era uma coisa lá da década de 60, continua mais viva que nunca. As pessoas têm conhecimento do que acontece com quem se utiliza desse tipo de entorpecente, desse tipo de droga ilícita? Bom, Elias, felizmente aqui no Brasil esse não é um grande problema, né? Esse problema se concentra mais na Europa e nos Estados Unidos, que também tem apresentado dados muito desfavoráveis em relação à utilização, né, e overdose de heroína e derivados opioides, né? Aqui no Brasil, talvez a gente tenha que discutir outros perfis de drogas ilícitas que nos parecem causam um impacto maior em relação à saúde das pessoas. É, por lá parece-me que a era de Aquários não terminou, né? Mas por aqui a coisa é muito complicada, porque as drogas sintéticas chegaram, e chegaram com muita força. Para além delas, nós temos drogas que são subprodutos, e são sub mesmo, eu quero dizer que são muito ruins do ponto de vista da sua construção, porque você tem uma pasta base aí de cocaína e serve para absolutamente tudo depois. Junta-se de um tudo a esta pasta base e leva para as pessoas, e aí cria-se uma série de nomes associados a ela. Mas o que é que acontece na cabeça de alguém que se utiliza desses subprodutos aí da pasta da cocaína? Bom, nós temos um fenômeno importante no Brasil, como você mencionou, né, a pasta da cocaína, que é o subproduto do crack, né? Talvez hoje seja um grande problema das drogas ilícitas no Brasil. A gente sabe que o crack ele não mata mais diretamente pelo uso, né, por overdose, mas sim pelas consequências relacionadas com o consumo ilícito. Por exemplo, morte por assassinatos, por exemplo, relacionados com tráfico, né, é a principal causa de óbito de usuários, né, de dependentes de crack, e consequências de saúde associadas. Por exemplo, pessoas que se expõem sexualmente acabam adquirindo HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis, como, por exemplo, hepatite, né? Então, esse talvez tenha sido o grande impacto que o crack tem, após a introdução do crack no mercado, né, brasileiro, tem realmente trazido na população que nós convivemos com ela, né? Doutor, quais são os princípios ativos desse... É um número agora grandioso, né? Porque mistura-se muita coisa. Quando a gente falava apenas em cocaína, a gente tinha um elemento, mas agora nós temos uma série de outros associados. Sim, é como você falou, você tem hoje uma possibilidade, né, que não acontecia há mais tempo, de você fabricar determinadas substâncias psicoativas até no domicílio, né? Tem algumas drogas que você consegue, principalmente essas que você citou, sintéticas, né? Com alguns elementos, inclusive você consegue tutoriais na internet, você consegue produzir determinadas substâncias que têm a atuação do sistema nervoso central. Isso é preocupante porque muitas vezes essas drogas não têm controle nenhuma do ponto de vista da sua qualidade, dos seus componentes. Isso pode potencialmente, sim, causar danos, né, dependendo do tipo de uso, da frequência e da quantidade que as pessoas têm utilizado dessas substâncias psicoativas. A literatura médica já consegue evidenciar o que é que se passa nesse momento em que o consumo está se realizando, quais são as sensações, o que de fato acontece, por que essa sensação é dita como prazerosa, doutor? Sim. Nós, desde a década de 50, nós já desenvolvemos alguns modelos animais que dão conta, né, de uma certa explicação biológica. Claro que isso é um problema mais complexo do que isso, mas de algumas explicações biológicas com relação à satisfação do uso de substâncias psicoativas. Veja bem, nós temos no nosso cérebro um circuito que chama circuito de recompensa cerebral, que é responsável, do ponto de vista biológico, da nossa percepção de prazer, de tudo que a gente faz na vida, que geralmente gera prazer. Então, por exemplo, você se alimentar bem, ter uma experiência sexual amorosa, você ter experiências de prazer com amigos, né? Tudo isso, de alguma maneira, passa nesse circuito. Essa sensação prazerosa libera substâncias psicoativas, né? Monoaminas, principalmente, por exemplo, a dopamina, além de outras, né? Quando você utiliza a droga, que é uma substância externa, né, ao organismo, ela produz essa sensação, só que numa percentagem, numa potência muito maior. Ou seja, você cria uma sensação de prazer, né, produzida a partir da droga, que reproduz de uma maneira muito maior as sensações prazerosas que a gente tem normalmente numa convivência social prazerosa, né, de atividade que a gente vai realizar. Então, essa é que é a questão. E aí, o que acontece? Na medida que você vai utilizando determinadas substâncias, o organismo começa a ter uma necessidade de vivenciar aquelas sensações prazerosas novamente, não é? Daí a questão da compulsão da utilização da substância. E aí, possivelmente, o desenvolvimento de dependência. Então, esse é o mecanismo básico, né, que está relacionado com a compulsão e a dependência não só de drogas, mas de alguns comportamentos, inclusive, que nós desenvolvemos, né, que são disfuncionais, por exemplo, compulsão para jogo, para sexo e outros, alimentos, né? Então, você veja que esse circuito de recompensa cerebral é mediado por substâncias psicoativas, pode ser mediado, mas também nós podemos desenvolver comportamentos compulsivos, disfuncionais, a partir de hábitos, né, que a gente adquire ao longo da vida. Bom, a gente tem alguma droga já desenvolvida que se contraponha a esse prazer, digamos assim, ofertado pela droga ilícita? Bom, Elias, esse é um problema, né? Quer dizer, a gente não conseguiu ainda desenvolver drogas ou substâncias farmacológicas muito eficazes para lidar com essas compulsões. Nós temos algumas substâncias, né, que podem, às vezes, diminuir o grau de fissura, diminuir o grau de prazer relacionado com as drogas, né? Mas não é uma bala de prata, vamos dizer assim, não é uma medicação que obtém sozinha um resultado excelente. A gente tem, além de algumas medicações que a gente pode utilizar, né, para diminuir um pouco a compulsão, a fissura, o prazer relacionado com a substância, nós temos também um trabalho que tem que ser realizado com o dependente, no sentido de promover a ele alternativas, né, de saída desse hábito, que muitas vezes pode ser bastante devastador. Então, por exemplo, terapias, psicoterapias, apoio de grupo, articulação familiar, social, né? Então, tem uma série de coisas que a gente tem que, de alguma maneira, produzir no acompanhamento dessas pessoas para que isso facilite, né, a busca de alternativas mais saudáveis. Doutor, muito se fala sobre internação compulsória. Uhum. É uma solução? Olha, Elias, pois é uma solução muito específica, né? Em psiquiatria, a internação compulsória ela é prevista e, eventualmente, ela é necessária. Em que situações? Geralmente, quando a pessoa está correndo risco de vida para si, ou seja, ela está com alguma situação de exposição de si própria, né, que pode gerar morte, né? Então, você veja um dependente químico, por exemplo, que está com um problema grave de saúde, ou está com risco de overdose, né? ou está com uma alteração psíquica gerada pela droga, que gera uma perda da capacidade de julgamento da realidade. Né? Então, nessas situações, com certeza, a internação involuntária tem o seu lugar. Né? Uma outra forma é quando a pessoa está ameaçando terceiros, ou seja, quando ela coloca a vida de outras pessoas em risco. Às vezes, isso ocorre quando a pessoa tem processo de intoxicação por alguns tipos de substância psicoativa. Então, nesses casos, né, a internação compulsória ela é importante e ela é necessária. Né? Eu acho que a gente não pode utilizar o conceito de internação compulsória como uma solução de massa, ou seja, para todos. Isso vai depender... A gente não pode fazer uma higiene, né? Essa higiene social, de jeito nenhum. Não, mas não em determinado sentido, né? Momento, como o senhor bem colocou, a internação compulsória pode ser sim um caminho. E pode ser um caminho, exatamente, porque pode é uma necessidade de proteção da própria pessoa, né, e das pessoas que a cercam. Então, nesse sentido, a internação compulsória pode ser um caminho, e depois vai ser construído um caminho de tratamento mais a longo prazo para que a pessoa possa, né, criar alternativas à substância. Doutor Alexandre, apenas para a gente concluir aqui a nossa conversa, é um mito dizer que mulheres são mais suscetíveis à dependência dessas drogas ilícitas? É, realmente não há uma informação científica que possa nos dizer disso. O que a gente tem informação, né, é que mulheres em geral, quando têm dependência química, às vezes são dependências bastante graves. É muito comum você ter, além da dependência, às vezes algum transtorno psíquico associado, né? Então, por exemplo, um transtorno de ansiedade, um quadro psicótico, um transtorno bipolar. Então é importante que as pessoas tenham acesso à avaliação médica para saber se a dependência química muitas vezes não está relacionada com alguma doença psiquiátrica, né? Mas essa história de que mulher, por exemplo, é mais suscetível ou não, realmente não é um dado que se estabelece. A gente sabe é que homens são mais propensos à dependência química. Você tem uma prevalência maior, né, de homens relacionados com dependência química. Doutor Alexandre, isso é uma coisa... Doutor Alexandre, a nossa gratidão pelas informações. Nós vamos retomar essa nossa conversa em algum momento, porque eu quero inclusive entrar sobre o sistema psiquiátrico brasileiro, que só se reduz enquanto, e eu não sei porquê.